Vamos falar de animais e de como eles são, do periquito, do gato e do cão, e outros mais também virão. Talvez uma girafa, um macaco ou um leão. O que é um cardume e uma manada? E vamos ver, não tarda nada, quem é que afinal tem a voz bem afinada? Animais.